Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, mais uma terça, ou uma quinta, vá, mais um zingarelho. Nem sempre a coisa é assim tão matematicamente certa, mas vai-se tentando. Minas não. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. Sim, há vida. Não há mina. Depois de termos passado duas semanas a ouvir, merecidamente, note-se, o último trabalho dos Casal do Leste, hoje é dia de voltar aos blá-blá-blás e, muito concretamente, à questão das minas. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Tua terra da fartura sustenta para o ano inteiro, alegria de quem vive em Barroso, não se compra com dinheiro. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo chão é chão sagrado. É o lugar onde eu nasci. Podem dar-me o mundo todo, ai Barroso, ninguém me arranca daqui. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Não podemos permitir. O povo vai resistir. O povo vai resistir. A 16 de julho fechava-se o mês durante o qual o estudo de impacto ambiental da savana para a mina do Barroso esteve em discussão pública. Houve mais de 150 de participações e, na sua maioria, foram desfavoráveis. No entanto, e apesar da reprovação deste projeto incluir até associações ambientalistas com alguma tendência para se deixarem levar pelo canto de sereia da transição energética, toda a gente sabe que a Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente acabará por emitir um parecer favorável, mesmo que, para calar algumas vozes, seja provável que o parecer seja favorável condicionado. No caso particular da mina do Barroso, pouco mais trabalho institucional há para fazer. A luta passa agora definitivamente para o terreno. Nesse sentido, agosto arrancou com as populações de Montalegre e Boticas a baterem o pé contra as minas, conforme titulava a TSF. Não há mina! Sim, há vida! Contra a mina de Wolframio, prevista para a zona da Borralha e Montalegre, várias dezenas de pessoas manifestaram-se hoje na freguesia de Salto. Percorreram a feira, hoje muito concorrida por imigrantes, sensibilizando-os para se juntarem à causa. O objetivo é impedir uma mina a céu aberto que, segundo diz Cristiana Barroso, do movimento Não às Minas Montalegre, vai prejudicar a qualidade de vida de quem habita numa zona classificada. Esta região é património agrícola mundial. As pessoas subsistem da natureza, da agricultura tradicional. Temos aqui muitos produtos de origem, de denominação de origem controlada. E como tal, a mineração aqui numa região destas, mesmo aqui é um passo do Parque Nacional Peneda Gerês, nós aqui estamos a cerca de 8 km do parque. Isto é a reserva de biosfera. Isto é de uma incongruência tremenda, terem não só já estes projetos pensados, mas também toda a região que está sob pedidos de prospeção e mesmo o futuro concurso internacional para o lítio que vai englobar quase toda a região. Quem vive na Borralha, quase paredes meias com o local onde a mina de Wolframio vai nascer, não se conforma. Álvaro Frutuoso está preocupado com o seu futuro. Depois de uma vida de trabalho, gostaria de ter paz e sossego. O que querem fazer ao pé da minha casa é uma coisa muito má em relação que onde querem montar as lavarias e onde querem montar as areias novamente, fica a uma média de 30 ou 40 metros de minha casa. Por pouco tempo, mais levaria metê-la debaixo da cama, as areias e isso, e caminhões e tudo, entulhos. Outro fica a 100 metros, mais ou menos, onde querem fazer os rebentamentos, a céu aberto, uma coisa que eu acho mal, porque vai abanar com as casas, vai fazer destruir ali tanto a minha como a dos vizinhos. Aníbal Fernandes tem 23 anos e também não gostaria de ver a sua vida infernizada por uma mina a céu aberto. Me preocupa-me por causa que mesmo moro mais ou menos a cerca de 100 metros de onde eles querem explorar e como aquilo já foi uma zona mineira, aquilo está cheio de galerias e nenhuma das galerias por acaso passa debaixo da minha casa. E como aquilo está muito frágil agora às minas, eles fazendo nos arrebentamentos poderá ocasionar derrocadas, como já tem acontecido em várias zonas, sem nada a estremecer. Por isso eu preocupo-me um bocado que venha a destruir o meu património que os meus pais andaram a construir durante anos, não é? Os protestos contra as minas previstas para o Barroso, que abrange os concelhos de Boticas e Montalegre, vão continuar no próximo fim de semana com um acampamento em Covas do Barroso, no concelho de Boticas, para onde está prevista uma mina de lítio. Houve ainda marchas, a pé e em veículos, sessões de informação, passeatas e convívios, mas é exatamente sobre este acampamento que vos quero falar. Infelizmente, as inscrições tinham data limite e essa data já passou. No entanto, é impossível não referir este momento, que se espera que seja de aprofundamento de conhecimentos e laços e também de preparação para um escalar da luta que se avizinha necessariamente. O acampamento vai de 14 a 18 de agosto e logo no primeiro dia vai-se falar dos modos de vida do Barroso e da sua relação com o meio ambiente circundante, mas também se vai pensar no papel que desempenha o jornalismo perante um movimento por justiça ambiental. O dia 15 começa com um exercício de pensar alternativas ao modo de vida atual e fazer planos e previsões para um mundo sem minas em 2050. A 16, pergunta-se se a luta contra a mineração é também uma luta por uma mudança de paradigma económico, social e político, e fala-se de mobilidade sustentável. O dia 17 merece uma referência especial, uma vez que é organizado pela Caravana Zapatista pela Vida e traz-nos experiências da organização descentralizada dos territórios autónomos zapatistas. No dia 18, a conversa será à volta do tema As Mulheres e as Lutas por Justiça Climática. Em todos os dias há muitas outras atividades e muito espaço para convívio. Vai ao site barroso100minas.org, barroso100minas.org, assim, tudo pegadinho, e, se não te inscreveste, roi-te de inveja. À entrada da borralha está um cão de pendurar. Ai, ai, ai. Está um cão de pendurado. Tinha um letreiro que diz: vai-te embora, cão danado. Ai, ai, ai. Vai-te embora, cão danado. E por isso está a música: ide embora, cães danados, e deixai a nossa terra em paz. Por hoje, o Zingarelho fica por aqui. A primeira música que ouvimos chamava-se A Exploração e era de Carlos Libo. Esta que acabámos de ouvir chamava-se Cão Danado e era de Hugo Tito Gonzalez. E para fechar, vamos ouvir Jorge Oliveira com Não Há Mina. Descansem bem, que amanhã é dia de trabalho. Nós dizemos não à mina, à mina dizemos não. Só quero que me acompanhes nesta luta. Ai meu povo Barrosão, ai meu povo Barrosão, nesta luta tens de estar, gritando numa só voz, não à mina. E Barros irá ganhar, vem à luta, ó meu povo. Vem à luta que é preciso, temos que defender. Ai, Barroso Paraíso, ai, Barroso Paraíso, por ele vamos lutar, unidos temos mais força, oh, Barroso vais ganhar. Nós dizemos não à mina dizemos não, só quero que me acompanhes nesta luta. Ai meu povo Barrosão, ai meu povo Barrosão, nesta luta tens de estar, gritando numa só voz, não à mina. E Barros irá ganhar, vem à luta, ó meu povo. Vem à luta que é preciso, temos que defender. se defender. Ai, Barroso Paraíso, ai, Barroso Paraíso, por ele vamos lutar. Unidos temos mais força, temos mais força. Oh, Barroso, vais ganhar. Não há mina. Força, Barroso. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.